Mãozinha lá em cima. Bota a mão pro alto, geral, que tá muito louco. Nesse picolé, dele DJ que tá tocando, maneirinho tá aí de novo. Bota a mão pro alto, geral, que tá muito louco. Muito louco. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, muito louco. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, nesse pique, mulher. Bate palma, promete que é cachorrão. Vai, é cachorrão. Vai, é cachorrão. Olha como é que nós tá. Quando nós passa, ela sente arrepio. Olha como é que nós tá.